Tudo e todos possuem uma história. Cada um de nós temos nossa trajetória e tudo que construímos se desenvolve na humanidade através de nós e daqueles que vêm depois de nós. O Pode Animar, assim como muitas ideias, surgiu de uma necessidade. Um dado momento, eu, Brian Dillon, procurei por podcasts que tivessem algum foco em animação. Encontrei muitos podcasts sobre cinema, séries, quadrinhos, cultura pop e de temáticas nerds em geral. Existem muitos específicos sobre animes, mas nada que fosse específico sobre animações em geral. Eu queria algo que abordasse sobre animações da Disney, Pixar, DreamWorks, Hanna-Barbera e outras produções de forma mais específica e focada. E devido a isso, como eu já era um fã da mídia, decidi que se algum dia eu criasse um podcast, seria focado no tema de animações. Algum tempo passou e em uma conversa acabei contando essa ideia para um amigo, Vitor Baiol, conhecido aqui por seus amigos como PodVita, que, como você pode perceber pelo apelido, é uma pessoa apaixonada por podcasts. Ouvindo sobre a ideia e seus motivos, ele abraçou e comprou essa briga junto comigo. Ele acabou sendo como a força motriz da ideia e me ajudou a correr atrás de pôr isso em prática. Foi duro achar os recursos que precisávamos para iniciar um podcast, ainda mais sem ter nenhum centavo para investir. Mas no fim, conseguimos. Após tudo pronto para fazer o primeiro programa, chamamos o Rodrigo Barão, nosso velho companheiro de partidas de RPG via Skype, e Juan Paz, o famoso Kira, que foi convocado por PodVita para agregar ao time com seus conhecimentos sobre diversos assuntos. Depois do primeiro programa, fomos nos esforçando para manter uma periodicidade. Tivemos problemas no início, que fomos aos poucos solucionando, e que serviu para a melhoria do nosso trabalho e da forma que o fazemos e mantemos de pé. Bom, eu sou o Kid e essa é a breve história do nosso pequeno e recém-nascido Pode Animar, o podcast que é pura animação. Haviam quatro amigos que se reuniam para falar sobre coisas divertidas. Até que um dia surge uma intrigante pergunta entre eles. Ei, galera, o que, que vocês acham da gente fazer um podcast? Genial. Tanto faz. Legal, vamos nessa. E assim surge o Pod Animar. O podcast que é pura animação. Olá, queridos ouvintes, vocês devem estar se perguntando, por que será que o Kid está sozinho nesse programa? Bom, infelizmente, os outros integrantes não puderam estar presentes para a gravação, mas, como já havia me precavido pensando na possibilidade de tal situação, criei uma pauta específica para gravar solo. Se você curte o formato de podcasts como Café Brasil, Escriba Café, você talvez gostará desse programa, do qual fiz um formato inspirado nesses podcasts. Mas, se você prefere o estilo papo de bar, não se preocupe. Continuaremos tendo nossos programas descontraídos, que viemos fazendo desde o começo. O que abordarei aqui nesse programa é sobre a história das animações. É um tema mais sério e menos opinativo, então aproveitei tal infortúnio para testar a ideia e o formato. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso programa. Como toda forma de expressão que possuímos em nossa sociedade atual, a animação é fruto de décadas e até milênios de desenvolvimento da cultura, frutificada pela humanidade. Muita coisa teve que surgir e ser descoberta para termos o que conhecemos como animação hoje em dia. Os primórdios das animações se iniciou há mais de 35 mil anos, quando os homens primitivos pintavam as paredes das cavernas como uma forma de ilustrar sua vida cotidiana e as histórias da época em que viviam. Por vezes, os animais eram representados com vários conjuntos de pernas e em posições sobrepostas, transmitindo a percepção de movimento. Muitos anos à frente, em 1600 a.C., histórias também eram contadas nas colunas dos templos egípcios, onde as figuras também apresentavam noções de movimento. No templo de Ísis, uma figura da deusa era pintada em cada coluna em diferentes fases de ação. Para as pessoas daquele tempo, Ísis parecia mover-se. Haviam ainda outras pinturas com noções de movimento também em murais. Os antigos gregos decoravam suas ânforas, também com figuras em várias fases de ação. As ânforas são vasos da antiguidade de formato geralmente oval e possuíam duas alças, como aqueles que aparecem na animação Hércules da Disney. Essas figuras criavam uma sensação de movimento ao redor do objeto, especialmente quando ele era rodado. Nessas épocas, houveram expressões mais rústicas de tentar transmitir a sensação de movimento em ilustrações, algo que veio ser aprimorado com o desenvolvimento da nossa tecnologia. De acordo com o que é conhecido através da história, a primeira tentativa de projetar desenhos em uma parede foi em 1640, quando o alemão Antonasius Kircher criou a fabulosa lanterna mágica, que foi um modelo primitivo dos projetores atuais. O funcionamento do aparelho dava-se a placas de cristal, onde eram feitas ilustrações, tendo em cada placa uma etapa diferente de um movimento, e partes móveis que, quando manipuladas de forma mecânica, davam movimentação aos personagens. Em 1824, o inglês Peter Mark Hoggett descobriu um novo princípio de animação, em que basicamente se utilizava um pedaço de disco ou cartão circular com um pedaço de corda atravessando seu centro, que ficou conhecido como persistência da visão, onde o disco continha de um lado a imagem de um pássaro, enquanto do outro lado a imagem de uma gaiola. Ao fazer girar o disco ou cartão com a ajuda da corda, temos a sensação de que o pássaro está dentro da gaiola. Graças a ele, investigadores da segunda metade do século XIX dedicaram-se a criar artefatos que foram aperfeiçoados ao longo dos anos. Um destes aparelhos é o fenaicistoscópio, criado em 1832 por Joseph Anthony Plateau. Consistia numa série de desenhos com uma sequência de movimentos em caracol e montados sobre um disco que girava, independente do outro disco dotado de ranhuras. Olhando através destas, observa-se o movimento das figuras pintadas sobre o disco inferior. Mais tarde, apareceu o zoótropo, de William Lincoln em 1867, e o praxinoscópio, de Emily Reynolds, em 1878, mas foi Thomas Alva Edison quem, em 1891, e tomando como base todos esses inventos, cria o cinetoscópio, O aparelho era constituído por uma caixa, no interior da qual passava um rolo de fotografias, a velocidade de 46 imagens por segundo, iluminadas por uma lâmpada incandescente. Através de uma pequena ranhura, o espectador assistia ao espetáculo em troca de uma moeda. Posteriormente, apareceu o cinematógrafo em 1895, inventado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. Anos mais tarde, alguns pioneiros da animação lembraram-se de captar imagens, fotograma a fotograma, com uma câmera. Em 1902, ao ver as capacidades do frame a frame, George Melies, mágico ilusionista que adaptou seu trabalho para o cinema, ao criar ilusões em seus filmes através da gravação de cena quadro a quadro, cria o filme Viagem à Lua, criando assim a famigerada técnica do stop motion. O stop motion é uma técnica de animação quadro a quadro, em que usamos uma máquina de fotografar, filmar e, devido aos posteriores desenvolvimentos tecnológicos, até mesmo o computador. Utilizam-se modelos reais, num variado leque de materiais. Entre os mais comuns encontram-se massas de modelar. A mais utilizada é a plasticina. Há quem utilize um sistema de juntas mecânicas com mecanismos de articulação complexos, ou apenas arame. Tudo é possível de ser usado para criar um stop motion, dependendo só da imaginação do animador. O material utilizado tem de ser resistente e maleável, visto que os modelos têm de durar muitos meses, pois cada segundo tem de ter no mínimo 24 frames. Em 1905, segundo The Showman, rodou um filme experimental intitulado El Hotel Eléctrico. Trata-se do primeiro filme produzido com a técnica da pixilação, que consiste na manipulação de elementos e de personagens no cenário entre cada fotograma filmado. Deste modo, tem-se a sensação de que objetos e personagens se movem sozinhos. Com El Hotel Eléctrico, não se pode dizer que tenha nascido o primeiro filme de desenhos animados, mas sim o primeiro filme de animação, e o primeiro em que foi usado o sistema de passo de manivela, um sistema que tem se mantido na animação até a atualidade. Em 1906, Vitagran Company of America produziu Humorous Faces of Funny Faces, rodada pelo caricaturista inglês James Stuart Blackton, radicado na América do Norte. Nessa obra, vemos o autor desenhando personagens numa ardósia, as quais confere vida através da técnica do fotograma a fotograma. Anteriormente, em 1900, tinha produzido o filme Encanted Drawing, considerado erradamente o primeiro filme de animação. Na realidade, foi rodado de maneira contínua, com alguns cortes que permitiram a substituição da expressão dos personagens. O francês Émile Cole é considerado por muitos historiadores como o verdadeiro pai dos desenhos animados. O seu filme, Fantasmagoria, de 1908, possuía 36 metros de comprimento e uma duração de 1 minuto e 57 segundos, que consistia em figuras desenhadas de modo simples, tal qual como crianças fazem, e animadas com a técnica do fotograma a fotograma. O filme foi criado desenhando cada figura em um único papel, que em seguida era filmado em negativo, e narrava uma história adulta através de bonecos de criança. Esse foi o primeiro filme criado através daquela que veio a ser conhecida como a animação tradicional feita à mão. Émile Cole realizou cerca de 300 filmes, dos quais subsistem 65. A sua carreira desenvolveu-se entre França, Inglaterra e Estados Unidos. Mas o maior impulsionador do mundo da animação foi Winsor McCay, que realizou seu primeiro filme de animação com o personagem Pequeno Nemo, em 1911, do qual não possui nenhuma associação com a famosa animação da Pixar. O filme é constituído por cerca de 4 mil desenhos. McCay foi também o primeiro homem a tentar desenvolver a animação como uma forma de arte, mas sua maior estreia foi em 1914, quando criou Gert, a dinossauro, onde o próprio Winsor McCay atuou ao vivo perante a audiência juntamente com a animação, segurando uma maçã e convidando Gert a comer. Esta estica o seu pescoço e através da animação engole a maçã que o próprio animador para ela atira. Isso foi muito real para as pessoas daquela época, e McKay teve seu maior sucesso. McKay também foi o primeiro a criar curtas-metragens de filmes dramáticos, como The Sinking of Lusitania, em 1918. Ele faleceu em 1934, e desenhos de Little Nemo, ainda não publicados, foram expostos em museus. Winsor McKay deixou nos seus trabalhos a base que iria ser seguida por Walt Disney e outros. Em 1912, o cineasta russo Ladislas Starewicz realizou um filme intitulado Cameraman's Revenge, com uma duração aproximada de 13 minutos. Foi o primeiro filme realizado com animação de bonecos. Em 1915, outro norte-americano, Earl Hurd, foi o inventor do acetato de animação. Tratava-se de uma folha transparente, na qual se traçavam e pintavam à tinta os objetos e personagens animados, e que depois se colocavam sobre um fundo fixo. A sua contribuição revolucionou a incipiente indústria da época, já que, graças à transparência do acetato, se tornou desnecessário desenhar o fundo em cada fotograma, poupando-se assim muito trabalho. Também neste ano, Max Fleischer inventa o rotoscópio, de que só registrou a patente 2 anos mais tarde. Este aparelho era utilizado para captar imagens de ação real, que se tornavam como referência para a animação tradicional. Max Fleischer e o seu estúdio ganharam, posteriormente, uma grande reputação com séries como Betty Boop, Popeye e Out of the Inkwell. Nesta última, combinava-se de uma forma primária a animação da personagem Coco com imagens reais. Em 1917, Quirino Cristiani, um italiano emigrante na Argentina, cria e dirige o primeiro filme de longa-metragem da história da animação, chamada El Apóstolo. A sua duração era de 70 minutos e estava filmado em 35mm, com a técnica do desenho e recorte. Tratava-se de uma sátira política ao governo do presidente Hipólito Yrigoyen. Infelizmente, o filme perdeu-se em um incêndio. Em 1919, Pat Sullivan e Otto Mesmer realizam o primeiro filme de O Gato Félix. As aventuras do simpático personagem, criado por Otto Mesmer e produzido por Pat Sullivan, prolongaram-se por cerca de 175 filmes, realizados entre 1919 e 1930. Pode-se afirmar que, com O Gato Félix, nasceu a primeira série da indústria do desenho animado. Após todo esse processo da tecnologia, da criação de recursos e a geração da indústria da animação, surge assim Walt Disney, que realiza a primeira animação com áudio chamada O Barco a Vapor Willy, em inglês Steamboat Willy, protagonizada por Mickey Mouse, do qual tornou-se um símbolo. Com uma duração de 7 minutos e 45 segundos, a animação ficou a cargo de Ub Iwerks como animador principal, e o som foi realizado com o sistema mono Cinefoe, que sincronizava efeitos sonoros com a música interpretada por Carl Stalling. Depois de outras curtas-metragens, criadas seguidas a Steamboat Willie, Disney cria Sully Symphonies, cujo episódio mítico é Flowers and Trees, de 1932. Foi o primeiro cartoon a exibir cores. Disney havia feito um acordo de 2 anos de exclusividade com a Technicolor, empresa que tinha criado um sistema para usar cores em filmes. Essa animação concedeu a Disney um Oscar no primeiro ano em que foi criado um troféu específico para celebrar a animação. Em 1937, Walt Disney produz no seu estúdio o filme intitulado O Velho Moinho, em inglês The Three Old Mill, o primeiro curta-metragem em que foi utilizado o truque do multiplano, que dava profundidade de campo à bidimensionalidade da animação. O sistema, ensaiado com esta curta-metragem, utilizou-se paralelamente no filme, também de Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, estreado no mesmo ano. E embora não tenha sido o primeiro longa-metragem de animação da história, foi, de certo, a que primeiro conseguiu alcançar êxito a nível internacional por parte do público e da crítica. Não falarei sobre ele de forma minuciosa, pois futuramente faremos um programa mais detalhado sobre a história de Walt Disney e seu legado na indústria das animações. O diretor e produtor de cinema George Poe também foi um dos nomes sonantes do século XX. Vindo de uma família húngara, foi para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhou na Paramount, onde produziu uma série feita em stop motion chamada George Poe's Puppetoons, em 1940, do qual já vinha fazendo na Europa desde a década de 30. Dentre as animações desta série, 8 receberam indicação ao Oscar. Outro grande expoente das animações em stop motion foi Jiri Trinca, do qual eu desconheço a pronúncia correta de seu nome. Se formou em 1936 na Escola de Artes Aplicadas em Praga. Na época, ele fazia parte de um teatro de marionetes. Mas na década de 50, após alguns anos trabalhando com animações bidimensionais, passou a desenvolver animações utilizando técnicas de stop motion. Ele deixou sua contribuição nas animações criando personagens que pareciam agir segundo a vontade e personalidade própria. Os seus filmes tinham um encanto especial, pois eram animados com uma maestria excepcional. Em 1988, Jan Svankmajer, um animador tcheco que usava o humor negro nas suas obras, realizou o filme Alice, um de seus filmes mais famosos, adaptado do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Este realizador veio a inspirar as animações de Tim Burton. Mas a animação digital começou quando, em 1962, Ivan Sutherland desenvolveu uma caneta óptica, com a qual imagens poderiam ser esboçadas em um computador. O primeiro programa feito por Sutherland, que permitia a realização de projetos com a ajuda de computador, chamado Sketchpad, permitia que os projetistas usassem computadores para criar projetos de automóveis, cidades e produtos industriais. Em 1968, um grupo de matemáticos e físicos russos, liderados por N. Konstantinov, criou um modelo matemático de um gato se movimentando por uma tela. Para isso, foi necessário criar um computador especial batizado como BESM-4, capaz de gerar centenas de quadros de movimento que podiam ser convertidos em filmes utilizados de forma comercial. Durante a década de 70, as técnicas de CGI passaram a atrair a atenção de designers e diretores, que passaram a usar cada vez mais ferramentas que evoluíam em ritmo acelerado. Poucos anos após a animação criada por Konstantinov e sua equipe, o animador 2D Peter Fonda criou o primeiro curta-metragem em CGI e, pouco tempo depois, usou o primeiro software de animação por quadros-chaves, inventado por Nestor Bertnik e Marcelli Wayne. Foi em 1976 que nos deparamos com o primeiro uso comercial de técnicas de animação tridimensionais em Future World, sequência de Westworld, pioneiro no uso de imagens 2D geradas por computador. A aparição da então novidade foi discreta, sendo usada em uma cena para destacar a face e as mãos do ator Peter Fonda. As possibilidades oferecidas pela tecnologia foram notadas por George Lucas, que concebeu a série de filmes Star Wars, usando como base efeitos CGI, considerados de ponta para a época. Lançado em 1977, o primeiro capítulo da série A Nova Esperança surpreendeu ao público por seus efeitos especiais e se tornou um sucesso de bilheteria. Em seguida, a tecnologia começou a ganhar popularidade e apareceu em filmes como Superman, o filme, de 1978, que usou a primeira sequência de abertura totalmente gerada por computadores. Já Alien, o Oitavo Passageiro, e Black Hole, ambos de 1979, ajudaram a evoluir a tecnologia ao conceber as bases dos modelos tridimensionais gerados por malhas virtuais. O primeiro grande salto de qualidade das animações em CGI aconteceu em 1982, com o lançamento de Tron, dirigido por Steven Lisberger. O longa-metragem se tornou conhecido pelas cenas que tem como cenário o interior de um computador, especialmente aquela que envolvia corridas de motocicleta. Os efeitos de Tron foram criados por um computador que possuía 2 MB de memória RAM, que é menos do que 0,1% da capacidade de um PC convencional da atualidade. A próxima etapa tecnológica ocorreu em 1986, quando Eric Graham cria um demo chamado Juggler, em que um malabarista equilibrava 3 bolas prateadas. A maioria das pessoas que viam a animação pela primeira vez ficavam olhando vários minutos admiradas, tentando compreender como a animação funcionava. Segundo Eric, a reação das pessoas o encorajou a enviar para a Commodore, empresa fabricante do modelo de computador usado por ele. Seu departamento legal pensou que era uma piada e que ele havia feito a geração das imagens em um computador de grande porte, já que os computadores da fabricante eram o Amiga, um computador de uso caseiro. Mas ao enviar para Commodore o pequeno programa, puderam rodar eles mesmos e gerar o grande arquivo do Juggler, comprovando que tal realização em computadores de pequeno porte era algo verídico. Em 1989, vieram sucessos de crítica, como Segredo do Abismo, sendo o primeiro trabalho a renderizar uma versão inteiramente tridimensional da água em Indiana Jones e a Última Cruzada, que usou o primeiro composto digital da história. Com a chegada da chamada Era da Internet e com a popularização dos computadores domésticos, os efeitos CGI começaram a traçar um caminho cada vez mais rápido, como uma reprodução exata de elementos reais. O primeiro grande passo nesse sentido foi o Exterminador do Futuro 2, em 1991, que recriava um de seus atores através de modelos digitais criados com o auxílio da tecnologia de capturas de movimentos. 2 anos depois, Steven Spielberg fez com que o mundo começasse a acreditar que os dinossauros ainda estavam vivos graças a Jurassic Park. Embora uma visão atual revele um longa-metragem com efeitos tridimensionais simples, na época eles foram surpreendentes e causavam em muitos a impressão de que a tecnologia havia atingido seus limites. Outro momento marcante da década de 1990 foi o lançamento de Toy Story, em 1995. Que iniciou a bem-sucedida carreira da Pixar. Muitos consideram Toy Story a primeira animação totalmente feita em computação gráfica, mas existe uma controvérsia devido a uma animação brasileira chamada Cassiopeia, de 1996. A polêmica gira em torno dos critérios para se estabelecer o que é um filme inteiramente digital. Como a Pixar Studios criou os moldes para as cabeças dos personagens principais em argila, sendo posteriormente digitalizados em 3D, existe um argumento em favor da primazia de Cassiopeia, uma vez que a produção brasileira foi criada a partir de modelos inteiramente virtuais, sem uso de modelos físicos, da modelagem às texturas. Essa diferença de critérios é defendida por animadores brasileiros como um argumento para considerar Cassiopeia o primeiro filme totalmente feito em CGI, mesmo tendo sido lançado meses após Toy Story. Mesmo com essa questão em vigor, as duas são imensamente importantes para a história das animações. Bom, ouvintes, e esse é um breve resumo sobre a história das animações. Vou abandonar por esse momento a formalidade do texto que eu redigi e falar um pouco mais abertamente sobre a minha pesquisa. Infelizmente, foi foi bastante complicado achar as informações necessárias para fazer esse programa, porque elas, as informações sobre a história das animações, a história do universo da animação, do mercado de animação, da indústria, ela tá muito espalhada em vários lugares, em várias, através da história de várias pessoas. Então, acaba que você, no momento que você tá pesquisando algo, você encontra uma menção sobre uma coisinha, e ali você tem que buscar sobre aquela coisa específica para se aprofundar mais e ir mergulhando cada vez mais na história. Como eu acabei de dizer, podem ter informações que passaram despercebidas por mim, ou até que talvez eu não tenha pensado ou conseguido me aprofundar mais pelo fato de a história estar muito fragmentada por aí, nos cantos da internet. E não é como um livro de história. É como você pesquisar, por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial, que você vê as coisas um pouco mais cronologicamente organizadas. Se você pesquisar sobre a Segunda Guerra, por exemplo, você vai ler sobre os fatos históricos, mesmo que sejam resumidos, você vai encontrá-los todos bem colocados de forma cronológica e compreensível. Mas em relação à história das animações, é uma coisa muito complicada. Eu pesquisei primeiramente a história das animações, encontrei falando mais da história das animações em 2D, a animação bidimensional, então tive que me aprofundar um pouco mais, buscar fontes que me falassem mais sobre o stop motion e fontes que me falassem mais sobre a animação digital e a animação 3D, a animação tridimensional, como Toy Story, por exemplo. Então, galera, eu fiz aqui o compilado de todas as informações que eu consegui na minha pesquisa e de forma resumida, e tentei descomplicar o máximo possível, porque foi meio complicado até organizar uma linha cronológica de todas as informações que eu encontrei e conseguir encaixar elas e correlacionar algumas delas. Algumas foram mais fáceis de ligar umas às outras, outras foram um pouco mais complicadas. Em todo o texto que eu fui que eu citei aqui, que eu fui ditando aqui nesse programa, é um texto que eu mesmo fui escrevendo. É claro que se você pesquisar alguns trechos aí de coisas que eu falei, são coisas que eu simplesmente dei um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas que você não vai conseguir todas as informações que eu falei aqui em um lugar só, porque, como eu já disse, elas estão espalhadas em vários lugares. Então, o trabalho maior que eu tive não foi em escrever o texto da minha autoria. Eu me preocupei mais em organizar todas as informações que eu fui achando espalhadas de forma cronológica, que mostrasse o processo de evolução e desenvolvimento de tudo que foi ocorrendo até se tornar na indústria que temos hoje. Então, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado desse formato um pouco diferente que eu estou fazendo aqui sozinho. É um formato que eu fiz mais preocupado em levar unicamente informação, um conteúdo mais histórico, né? Então uma coisa mais séria, que não se encaixa tanto a opinião de outras pessoas, porque são fatos, né? Afinal, é história. Claro que algum historiador pode pesquisar e mudar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa na história, mas até que isso não aconteça, fatos históricos são fatos históricos e eles não têm como serem discutidos. Você simplesmente ouve e compreende aquilo que acontece. Então, muito obrigado por tudo e até mais, galera. Vamos para a leitura de e-mails e comentários do Pode Animar. We'll be right back. galera, estamos aqui em mais uma leitura de e-mails e comentários do Pode Animar. Caso ouçam algum barulho de fundo aí, é o meu cachorro aqui que tá latindo, e tem obra aqui perto também. Ó, ele latindo aí. Espero que não se importe com o barulho que tiver aqui perto, mas... É, fazer o quê, né? Eu tenho que gravar a leitura de e-mails. E eu já tô atrasado pra postar o cast, né? Lembrando aqui também que as nossas mídias sociais, o Facebook é facebook.com/podeanimar. Vai lá que o Rodrigo Barão tá fazendo uns posts lá, uns textinhos que ele tá fazendo, umas tirinhas que ele tá montando lá também. Então, pô, tá, resolveu fazer isso pra dar uma movimentada lá na página, tentar atrair um pouco de gente, pra, também pra não ficar entre os períodos do... entre um programa e outro, sem postar nada, tá, ó, comunidade lá parada. Então, caso queira mandar algum e-mail, é só entrar em contato com a gente através de contato@podeanimar.com.br. Se você é assinante do nosso feed, acessa também o site lá, que é o podeanimar.com.br. Lá você vai encontrar os posts dos programas. E também, geralmente no post tem, pode ter alguma coisinha, link para alguma coisa. Esse programa, por exemplo, tem links de alguns vídeos e imagens que eu coloquei lá. Então, se você ouviu pelo feed, no celular ou coisa do tipo, vai lá no site e entra nos links lá para poder você ver os vídeos das animações antigas que foram revolucionando a história, do qual eu mencionei nesse programa. Peço também que divulguem aí, mandem seus comentários pra gente poder ler aqui na leitura de e-mails e comentários. E, bom, eu só tenho um e-mail pra ler aqui, né? Ultimamente a gente só tem tido um e-mail por programa pra ler. Eu peço que vocês mandem aí, já que também já falamos no programa anterior de que temos aí a questão de que vão ser vocês que vão escolher o nome do cara novo, que é o novo integrante do Pode Animar. Ultimamente ele tem participado muito, mas ele vai ter as participações dele nos programas, já teve no programa anterior, e vai ser por decisão de vocês o nome dele. Mandem seus e-mails, comentem lá no site e deem ideias pra gente saber qual será o apelido dele. Então, sem mais delongas, vamos para o e-mail. O e-mail de hoje é de novo o Felipe Pereira, aquele que trabalha, que falou que trabalha produzindo animações de forma autônoma. Eu mandei um e-mail para ele agradecendo pelo e-mail dele, e ele enviou um outro e-mail depois de ouvir o episódio que fizemos a leitura do e-mail dele. Bom, eu vou ler aqui para vocês. Olá, Kid. É porque foi eu que respondi o e-mail dele. Eu ouvi o episódio e eu não tinha percebido enquanto escrevia o quão babaca soava com aquele e-mail. Desculpa aí a má primeira impressão que eu posso ter passado. Bom, cara, eu não achei que você foi babaca, não. Eu não vi nada de babaquice no e-mail, não. Não sei, né? Acho que deve ser modéstia sua. Por enquanto, trabalho como animador do canal do YouTube Coisa de Nerd, transformando as gameplays deles em desenho animado. Eu animei todos os episódios, com exceção dos episódios 3 e 5. Segue link com a playlist, já no episódio 6, que é o episódio que eu tenho mais orgulho de ter feito. Embora ele não seja tão querido pelos inscritos do canal por não ser um episódio focado em comédia. Cara, eu vi aí sua produção, a animação que você fez. Cara, você é muito... Você é genial, cara. Você é incrível. Tá bom, o grande público não gostou, mas eu vou dizer, cara, eu gostei. Eu achei muito legal as sacadas que você fez. O que você foi pegando do leão e a fala dele e as expressões que você foi pondo no personagem de a versão animada lá. Cara, ficou muito legal mesmo. Cara, foi um trabalho muito maneiro. Eu curti demais, cara. E eu acho muito legal ver um cara brasileiro consegue fazer uma parada dessa tão bem feita sozinho. Cara, você é incrível, cara. Eu sou seu fã, cara. Quando eu olhei, caraca, você trabalha pro Leon coisa de nerd. Pô, cara, como é que você chegou aqui, cara? Você lá com a tua animação lá no canal dele, tua animação tá com mais de 2 milhões de views e você ainda ouve um podcast aqui de gente pequenininha aqui que nem tem muito ouvinte, que a gente tá praticamente implorando os ouvintes pra mandarem e-mail. Ah, cara, pô, eu curti muito, você é muito talentoso mesmo, cara, eu... Espero que você consiga ser bem sucedido e trabalhar numa grande empresa aí lá fora. Pô, vai, de repente, pô, quero ver você aí, ó, nos créditos da Pixar, da Disney, pô, seria maneiro. Agradeço pelo convite de participação no podcast, mas eu não acho que eu possa acrescentar muita coisa. Tudo que sei de animação aprendi sozinho, então não tenho bem uma noção nessa área. E sem falar que eu também sou muito tímido. E mil desculpas pela demora. Sério, pisei na bola com vocês. Enfim, continuem com o bom trabalho. Cara, claro que você teria que acrescentar. Primeiro, cara, que você teve a brilhante capacidade de aprender tudo sozinho. Cara, não é todo mundo que aprende as coisas sozinho, né? É todo mundo que consegue ser autodidata a ponto de aprender a produzir algo por si só. Nem todo mundo é capaz de ser o próprio professor. E, cara, não precisa se desculpar, cara. Também tô demorando aqui pra responder. Eu demorei pra ler o teu e-mail também, pá. Então, tamo kits aí. E, cara, mesmo que você não ache, tá, mesmo sendo tímido, pá. Cara, seria legal ter um olhar de uma pessoa que faz, que produz animação. Até porque, pô, a gente é só entusiasta aqui, a gente só assiste, a gente não é o cara que estuda isso, nem fazemos nada. Só tem um cara novo aí que ele desenha, ele sabe desenhar, né? Eu também dou umas rabiscadas aí, mas não sou um gênio da ilustração, não. Mas, cara, pô, eu gostei muito do seu trabalho mesmo, cara. E pra você que tá ouvindo aí, se tiver interesse e conhecer o trabalho do Felipe, vou deixar aí o link que ele me passou na descrição do programa pra vocês verem, cara, quanto é um o trabalho dele é primoroso, muito bem feito mesmo. Pô, você tem muito talento, cara. Eu, cara, desejo todo sucesso a você, que você um dia possa trabalhar, né, nesses projetos aí de essas animações maiores de TV, como Cartoon Network ou Nickelodeon. Sei lá, tomara que você alcance esse nível, chegue a trabalhar com dentro da área mesmo, né? Porque eu acho interessante, ainda mais porque você ter aprendido sozinho. E o seu portfólio, cara, impressiona bastante, cara. Pra uma pessoa que aprendeu a fazer, a animar sozinho. Então, é só isso mesmo, galera. Esse foi o e-mail do Felipe Pereira. E, galera, vamos ficar por aqui, né? Porque vocês não comentam, vocês não mandam e-mail pra gente, né? Vocês não fazem isso pela gente, né? Vocês não se comunicam com a gente. Mandar e-mail pro Nerdcast, todo mundo manda, né? Pro Pode Animar? Não, vamos mandar e-mail pro Pode Animar, não, né? Podcast pequenininho, não tem muito o que fazer lá. Pra que eu vou mandar e-mail? Perder meu tempo pra lá? Não, não é perda de tempo, galera. Manda e-mail mesmo, é pra mandar e-mail porque a gente quer interagir com vocês. Porque se eu não quisesse interagir com o público, eu virava youtuber. Brincadeira, não tenho nada contra youtuber não, tá? É só uma piada. Que no caso não foi engraçada, né? Bom, vamos ficar por aqui, galera. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau! Thank you. foi? Tá esperando o quê? Já acabou. Pode ir. Vai, vai. Tá aguardando o quê? Tá esperando o Azaghal aqui? Fazendo piadinha com o Jovem Nerd? Não. Não tem nada disso, não. Vamos pra casa, tá? Vamos ouvir outro podcast que esse episódio já acabou. Tchauzinho. Isto é tudo.